Então, mano, a fita é o seguinte, mano. Morar na favela é mil grau, tá ligado? Porque aqui, tio, nós aqui já é suspeito sem dever, mano. Os vermes cola daquele jeito boladão, atrás dos fragantes, não arruma nada, forja aí em cima dos parceiros. E é isso, né, mano? É a lei da sobrevivência aí, né, mano? Sempre pedindo pra Deus aí o livramento aí nas batidas de mil grau. Os caras também já chega dando tiro. E é isso. É a lei da selva, tá ligado? Matando um leão por dia aí pra sobreviver. Hey, mosquito, matramada, idolatrada. Meu Brasil baronil, amordaça. Todo aquele que é verdade, escancara, não teme a luta e mete marcha. Bota a cara na linha de frente, encara tipo Black. Bloque os leque, Loki que acha que é Deus nessa selva de concreto e reboque. Ouço vozes, e o tomo tem várias mentes. É feroz, hipnose, que gera uma tela, pague 24 parcela, piquenose. Separação de corpo, valor, põe no preço em quem sofre a dor. O padrão de beleza que é devastador. Meu senhor, por favor, sou trabalhador. Tá dizendo na forma mais sincera, mano, que achou de forma honesta uma brecha de não ser estatística do desemprego, sequelas que geram mentes com medo de ver seu filho indigente, vertente do crime, armado até os dentes, logo à frente. Cenário tropical, boicote, uma guerra em defesa de quem rouba a gente. Dois lados tampando nosso caminho, mano, vê se entende. Quantos mano morreu por pó? Não quero que veja por dó. Só quero que sinta e veja que meu povo não tá só. Sem dor, desespero, ó, garganta dá um nó. Quando vejo o medo na face de quem só quer o melhor. Ilusão na feição de quem acorda cedo todo dia pra garantir seu pão. Que vende o almoço pra noite ter a sua refeição. E cê vem me dizer que o Brasil evoluiu, o outro tá ali, partiu desde cedo, Trump e Facu. E até agora nada conseguiu. Barulho de tiro ensurdecedor, polícia esculacha morador, boroca que rouba trabalhador. Cenário que a novela nunca mostrou. Quantas mães chorou, quantos manos passou. De estudante a dono da boca de eu, achando que apazigou sua pobreza, tendo dinheiro fácil, no. É triste os relatos, o mais engraçado é ver que meus manos estão num estado. Corpos vegetados, largados em qualquer valeta. Patrocinados por quem governa, pelas telas que sexualizam mulheres pra venda do veneno. Maior das favelas, fera. Mais triste nessa era é ver que os manos nega. Bom incentivo pro menor que morre a míngua nessa terra. Quantos mano morreu por pó? Não quero que veja por dó. Só quero que sinta e veja que meu povo não tá só. Sem dor, desespero, ó, garganta dá um nó. Quando vejo o medo na face de quem só quer o melhor. Conselho minha mãe me deu, nem todo eu escutava. Hoje quem sofre sou eu, dentro da tela gelada, como se fosse hoje. Minha mãe me falava: cê tem que estudar, sai dessas paradas erradas. Olhava pra minha mãe e respondia assim: tô nessa vida louca, mas um dia eu saio sim. O tempo foi passando e eu fui crescendo. Hoje me arrependo de não ouvir teus conselhos. Coração partido, mente a milhão, pagando mó veneno dentro de uma detenção. Aí se eu pudesse voltar no tempo, daria ouvido para todos seus conselhos. Mas hoje é tarde e não posso mais. Eu não sei o que falo, mas Deus sabe o que faz. Era um domingão, um dia de visita. Tava no aguarde da minha rainha linda, mas nesse dia não compareceu. Achei estranho, o que será que aconteceu? A noite chegou, mano, vou te falar. Meu biriri tocou a ligação de um familiar. Era meu irmão, o meu truta forte. Falou pra mim que a morte na mãe deu bote. Não acreditei, caí de joelho. Saudade bate, já bateu o desespero. Por favor, meu Deus, devolve a minha senhora. Saudade bate, que lágrimas até rola.